E depois do intervalo mais rápido que esse país já viu, voltamos com a nossa programação normal, com o episódio de quinta-feira do The Voice, nessa parte 2, comigo inclusive com a corda no pescoço, porque agora a gente tá na contagem regressiva. Eu só tenho mais 5 espacinhos no meu time, porque 11 já estão completos. Então agora a competição afunilou demais pra mim. Vamos à próxima voz. Olha, já... Agora eu já vou logo adiantando que são só 4 vagas no meu time, tá? Porque eu tô precisando de rapazes e abriu logo com um rapaz que cantou Blame It on the Boogie, Rick Oliveira. Eu só consegui escrever foda no meu papelzinho aqui na minha colinha, porque, cara, sensacional. Sensacional, o cara se divertiu, ele transmitiu aquilo que ele queria. Ele deu pra ver uma troca maneira, sabe, no que ele tava fazendo. Então, e ele tava muito feliz com o que ele tava fazendo, ele tava respirando aquilo, ele tava vivendo aquele momento. E aquilo foi muito lindo de ver. Ele teve, obviamente, 4 cadeiras. E quem virou pra ele, que ele escolheu, foi o Lulu Santos. E eu também vou pegar ele pra minha equipe, porque preciso de homens e preciso deste homem comigo cantando nos meus ouvidos todos os dias de manhã. Não, peraí. Soou um pouquinho errado. Mas vamos pra próxima audição antes que eu me complique um pouco mais. A segunda a tentar na noite foi Isabela Arantes. Ela cantou Deixa Ela Saber, é uma música da Marília Mendonça, pelo que eu li ali na letrinha do rodapé. Então, vamos às impressões. Eu achei a voz dela comum com relação às outras vozes que passaram, assim, tinha muita voz igual. Mas ela teve uma interpretação ok. E uma coisa que me chamou a atenção foi que essa música ela teve uma modulação, quer dizer, o tom dela subiu. E eu acho isso arriscado, mas é um risco muito legal se você sabe o que você tá fazendo. E ela parecia saber o que ela tava fazendo. Mas ela, assim, ela cantou com emoção, foi muito lindo. Ela teve 2 cadeiras viradas, a Isa e o Teló. E não teve a minha. Mas obviamente, como ela é goiana, né, ela virou pra Isa e falou: Isa, minha xará, sinto muito, mas vou escolher Teló. E ela foi de Teló. E eu não vou virar minha cadeira pra ela. É isso, vamos aguardar agora a próxima audição, terceira. Ai, gente, olha, é difícil falar, né? A gente fica um pouco mexido. A gente teve na próxima candidata a Jo Borges. Ela cantou Acreditar e ela contou uma história enquanto ela tava cantando, né? Foi muito lindo, sabe? Mas assim, infelizmente ninguém virou pra ela por conta de nervosismo, não sei o quê. Mas ela tem uma história muito legal. E a gente que não tá lá avaliando e tá vendo na televisão, a gente fica um pouco sentido, né? Porque a gente se envolve com a pessoa. E aí, enfim, bom, ela foi eliminada, ninguém virou pra ela. Eu também não viraria, porque as coisas estão difíceis. Então, bom, só nos resta esperar a próxima voz entrar. E a próxima candidata foi Samara Alves. Ela tem 18 anos e ela cantou I'm Not The Only One. Eu achei muito comum, por isso eu não virei a minha cadeira pra ela. Porque assim, eu quero alguma coisa agora que me surpreenda muito, muito, a ponto de eu querer demais pra poder colocar na minha equipe, porque agora as vagas estão muito limitadas. Então, bom, sofro, né? Se eu tivesse com mais vaga, talvez eu virasse. Mas eu não virei. Ela teve 3 cadeiras viradas, que na verdade viraram 2, porque Michel Teló bloqueou a Isa e teve mais a Ivete Sangalo. E ela escolheu a Ivete. Até me embolei aqui. Ela escolheu a Ivete pra ser sua técnica. Então, agora a gente tem que esperar a próxima opção. Agora a gente teve Amanda Magalhães. Ela cantou Quando Foi Chuva. Se eu não me engano, essa música ficou muito famosa na voz da Maria Gadu. Foi legal ver o conforto dela. Foi legal ver que ela tem uma voz muito bem colocada, limpa. Ela fez os improvisos muito legais, como a própria Isa falou, que foi quem virou a cadeira pra ela. Ela tem uma extensão que é ridícula, e é de fato ridícula, porque é muito grande. Chega a dar ódio. Mas assim, muito bom, muito legal, mas eu não vou virar minha cadeira pra ela, porque, sei lá, às vezes a pessoa, quando ela tem muita técnica, ela precisa saber direcionar pra quando, o que ela pode usar, o que ela não pode usar, em que música que ela pode usar aquilo, em que música que ela não pode usar aquilo. Então, eu não sei se ela vai muito longe na competição, por isso eu não vou virar minha cadeira pra ela. Vamos para a próxima audição. Yolanda de Paulo, que cantou Desperdiçou. Ih, gente, que loucura, tá rolando uma harmonia aqui. Que isso, que do... Olha, uau, parabéns. Parabéns pros técnicos. Enfim, é porque eu tô gravando juntos, aí já viu, né? Enfim, ela cantou Desperdiçou e, assim, eu escrevi que eu amei o arranjo da música. Ficou muito legal. Parabéns pra quem bolou esse arranjo aí. Mas, assim, meu problema com a audição dela foi que demorou a engrenar. Ela se empolgou no final, lá nos 45 do segundo tempo. Então, eu não gosto de gente que guarda tanto, assim, embora o arranjo tenha me empolgado desde o início. Então, eu não vou virar minha cadeira pra ela, mas o Teló virou, se ela engrenou nos 45 do segundo tempo, o Teló virou na prorrogação, quase nos pênaltis. E aí, ela conseguiu uma vaga no The Voice com uma cadeira, que foi a do Teló, e eu não vou virar minha cadeira pra ela. Vamos aguardar a próxima audição, senhoras e senhores. Bom, agora a gente teve a Catarina Rosa. Ela cantou The Show Must Go On. E eu não virei a cadeira pra ela porque eu senti que faltou um pouquinho mais de punch, embora tenha sido muito bom. Então por isso eu não vou virar a minha cadeira pra ela. Mas ela tá dentro da competição, tá? Ela teve Ivete e Isa que viraram as cadeiras, que gostaram da apresentação dela, da voz dela, que é uma voz muito boa de fato, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de punch, por mais que ela goste mais de rock, seja mais ou menos o que ela canta. E ela escolheu a Ivete. Vamos para a próxima audição, senhoras e senhores, até daqui a alguns segundos. A próxima candidata foi Flora Cruz. Gente, quanta menina, né? Enfim, Flora Cruz cantou Baba, da Kelly Key. Eu sei que o nome dessa música é Baba Baby. Eu achei assim, é mais um arranjo maravilhoso. Muito bom, parabéns pra banda, parabéns pra quem quis esse arranjo. Só que assim, eu achei ela em termos de alcance vocal e tal muito limitada, mesmo tendo várias dinâmicas, mesmo tendo um fraseado legal, mesmo tendo um conforto no palco, eu acho que, sei lá, eu achei ela um pouco limitada demais, eu não sei até onde que ela vai. Lulu Santos virou pra ela e ela tá dentro do programa. Mas eu não vou virar minha cadeira pra ela, porque agora eu só tenho 4 vagas e eu preciso que seja alguma coisa que me empolgue muito, que me emocione. Então, vamos ver se a próxima audição vai conseguir fazer isso. E a próxima voz foi a voz da Maria Luísa. Ela cantou Tristeza e Pé no Chão. Eu achei muito lindo que, assim, ela cantou bem, além de ter uma afinação muito boa e uma certeza naquilo que ela estava cantando, uma verdade. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela passou uma mensagem muito legal, mas não me surpreendeu muito. Então eu não vou virar minha cadeira para ela. Mas a Ivete Sangalo virou a cadeira para ela e ela está no programa. Parabéns, Maria Luísa. Vamos ver o quão longe você vai conseguir chegar. Bom, próxima audição em 3, 2, 1. Mais uma eliminada com apenas 17 anos cantando Foi Deus Que Fez Você. Isis Hailani se entregou um pouquinho, assim. Ela tava nervosa, mas sabe quando você sente como se você estivesse flutuando? Que tá muito legal. Eu achei bem interessante. Ela tava preocupada, sabe? Tava numa... Mas... Aí eu não sei se eu tô me complicando demais e tá muito confuso, mas assim, ela foi bem. Mas o nervosismo atrapalhou, por mais que ela tenha parecido que tava flutuando no palco, sabe? Parecia que você tava assim, ó. Ai, que maravilhoso, numa onda maravilhosa. Mas não rolou, ninguém virou pra ela. Mas assim, mesmo ela não estando tão pronta, eu acho que se ela tentar numa próxima, ela consegue passar. A escolha da música foi muito boa. Parabéns, acontece. E vamos para a próxima audição. Temos um plot twist nessa audição, pessoal. Pois é, Eli cantou Essa Mina é Louca. Eu não vou virar minha cadeira, mesmo tendo achado muito bom. Não me empolgou tanto quanto eu esperava que fosse me empolgar. Michel Teló e Lulu Santos viraram a cadeira. Só que Lulu Santos usou seu bloqueio na Isa, que não virou a cadeira. E isso deixou um pouquinho constrangido. Mas, bom, acontece, né, gente? A Isa, ela não caiu na do Lulu. Ou ele mantém o bloqueio dele. Ele pode dar o troco a qualquer momento se ele quiser. Mas, assim, bom, Vamos ver se vai ser na Isa que ele vai dar esse troco aí. Porque ele também foi bloqueado uma vez e foi pela própria Isa. Mas vamos ver até onde ele vai. Bom, o Eli escolheu o Lulu para ser integrante do time do Lulu. Parabéns, está dentro da competição, mas pra mim, tô de boa. Vamos pra próxima audição. Mari Bodas, que foi muito bem, né, agora na audição dela. Ela cantou Apaga a Luz, que ficou famosa na voz da Gloria Groove, se eu não me engano. Muito legal a apresentação dela, teve uma malemolência, sabe, teve uma ginga, uma atitude, um swag, vamos dizer assim, muito legal, sabe, ela tava ali, ela tava em casa, ela tava na dela. A Ivete virou a cadeira dela no último segundinho, lá no final, mas, bom, eu não vou virar a cadeira pra ela. Mas ela foi muito bem, a Ivete Sangalo virou, e é isso aí, gente. Ela tá na competição, mas não é comigo. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho emocionado com a fala do Lulu. Achei bem bonito o que ele falou. Agora a gente teve o Vidal Assis, ele cantou Estácio Rolê Estácio. Muito lindo, uma interpretação impecável, assim. Eu me senti na década de 60, num domingo de tarde em casa, sentado ouvindo na minha vitrolinha alguma coisa, sabe? Que era, no caso, o que ele tava cantando. E o ponto alto pra mim da apresentação dele foram os graves que estavam bem marcados e estavam ótimos. E assim, agora, pseudo aulinha, se tem uma coisa que é difícil, é você fazer grave de forma boa, decente. Você tendo o timbre pra ajudar, nossa, como é o caso dele, nossa, sério, facilita demais. Ele tá de parabéns. O Lulu demorou um pouquinho, mas ele virou. Eu não vou virar minha cadeira pra ele. Por incrível que pareça, tá fácil pra mim, né, esse programa. Eu consegui só virar pra uma pessoa até agora. Mas ainda tem mais um bloco aí pela frente. E vamos aguardar a próxima voz, porque eu tô esperando o bloco, mas você vai esperar apenas um segundo para ouvir contando a partir de agora. Essa foi a virada de quatro cadeiras mais tendenciosa que eu já vi, assim, em toda a minha experiência de The Voice. A Karine Rayane, ela cantou Dona de Mim, uma música que é da Isa. Muito boa a música, por sinal. Quatro cadeiras viraram, mas ela apenas escolheu quem? Logo quem? Isa. Só que assim, na minha opinião particular, eu acho que essa audição valeu mais pelo... Como é que chama aquilo? Pelo... Depois, né? Por todo o humor que teve depois, porque a Ivete virou pros meninos e falou: vamos ali tomar um café, aí o Lulu, vamos ali jogar um truco. Aí eles foram pro cantinho e falou: olha, a gente não tem nem ideia do que você vai fazer, mas assim, escolhe aí quem que você vai ficar. Porque, né, óbvio que ela escolheu a Isa, né, gente. Mas eu não vou virar a minha cadeira pra ela. E, felizmente, fim de segunda semana de audições às cegas, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, sobrevivi. Tô indo bem, porque pra semana que vem eu tô com um salto bem positivo. Eu virei só pra uma pessoa nesse programa. Foram muitas audições, foram mais de 10. E eu virei pra um só. Então assim, eu tô muito satisfeito com a minha performance. Eu consegui filtrar bem. Eu acho que os motivos pra eu não ter virado pra certas pessoas foram bem coesos. Queria virar pra umas, mas não podia, porque eu precisava me segurar um pouco mais. Eu não posso ir com o coração, porque eu não posso aloprar, porque eu coloquei esse desafio em mim, essa meta de ficar só com 16 pessoas. Mas bom, pessoal do Cinefãs, o Quinta Cadeira dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de acompanhar o Cinefãs nas redes sociais, que é @cinefãsoficial no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook. A gente tem um site também, que a gente escreve crítica de cinema. Tem o meu programa Quinta Cadeira, que você está ouvindo provavelmente em qualquer plataforma digital, porque ele está disponível em várias. Que é www.cinefãs.com.br. E assim, vamos lá. Tem muito programa pela frente. Ainda bem que semana que vem ainda sobraram umas vaguinhas. Tô muito feliz. Esse programa me animou bastante, embora né, não tenha tido tanta gente que me empolgou, porque eu fiquei feliz com o meu desempenho de ter virado pra uma pessoa e não ter virado pra mais ninguém. Porque foi realmente, assim, eu soube valorizar pra quem eu virei. E é isso, gente, meu tempo tá acabando, o editor vai me matar e tchau, até semana que vem.